A fechar 87, capítulo 43. Whisky no copo. Eu não gostava de Ronnie Sinclair. Nunca gostara dele. Não gostava do seu rosto meio bonito, do sorriso atraente, nem do modo como ele me olhava. De um modo direto, muito honesto. E eu sentia que ele estava a esconder alguma coisa, mesmo quando não estava. Principalmente, eu não gostava do modo como ele estava a olhar para a minha filha. Pigarreei alto e ele sobressaltou-se. Fez-me um sorriso de dentes afiados, mexendo numa braçadeira de barril, distraidamente. Jamie disse que vai precisar de mais uma dúzia dos barris pequenos de whisky, até ao fim do mês. E eu vou precisar de um barril grande de nogueira para a carne fumada, assim que puder arranjá-los. Ele anuiu e fez algumas marcas crípticas numa tábua de pinheiro pendurada na parede. Estranhamente, para um escocês, Sinclair não sabia escrever, mas tinha um tipo de abreviaturas que lhe permitiam manter o controle dos pedidos e das quantidades. Com certeza, senhora Fraser, mais alguma coisa? Fiz uma pausa, tentando pensar em tudo o que poderíamos precisar antes da queda da neve. Haveria peixe e carne para salgar, mas ficavam mais bem conservados em louça de barro vidrado. Os barris de madeira davam-lhes um gosto de terbentina. Eu tinha um barril velho para maçãs e outro para abobrinhas. As batatas ficariam em prateleiras para não apodrecerem. Não, decidi, é só. Sim, senhora. Ele hesitou, virando a braçadeira do barril mais depressa. Ele virá antes de os barris estarem prontos? Não. Ele tem de tratar da cevada e de matar os animais. E também tem de fazer a destilação. Está tudo atrasado por causa do julgamento. Ergui uma sobrancelha. Mas porquê? Tem algum recado para ele? Localizada na base da enseada mais próxima da estrada, a oficina de tanoeiro era a primeira construção que a maioria dos visitantes via. E por isso o ponto de recessão para a maioria dos mexericos que vinham de fora de Fraser's Ridge. Sinclair inclinou a cabeça de cabelo ruivo, pensativo. Provavelmente não é nada. É que ouvi um desconhecido no distrito a fazer perguntas a respeito de Jamie Fraser. Pelo canto dos olhos vi Brianna levantar a cabeça, distraída da inspeção que fazia das chaves, malhos, serrotes e machados na parede. Ela virou-se e a saia raspou na serradura que cobria a loja, até à altura dos tornozelos. E o senhor sabe o nome desse desconhecido? Perguntou ela ansiosamente. Ou como ele é? Sinclair lançou-lhe um olhar surpreendido. Ele era estranhamente desproporcional, com ombros magros, mas braços musculosos e mãos tão grandes que era como se pertencessem a um homem duas vezes mais alto do que ele. Olhou para ela, passou o polegar grande sem perceber pelo metal da braçadeira devagar várias vezes. Bem, não lhe sei dizer como ele era, menina. Disse ele muito educado, mas com um olhar faminto, que me deu vontade de lhe tirar a braçadeira das mãos e torcer-lhe-a à volta do pescoço. Mas disse que se chamava Odspile. O rosto de Brianna perdeu o brilho de esperança, mas o músculo no canto da sua boca curvou-se ligeiramente ao ouvir aquele nome. Acho que não é o Roger, disse-me. Provavelmente não, concordei. E ele não teria motivos para usar um nome falso. Voltei-me para Sinclair. O senhor, por acaso, não ouviu falar de um homem chamado Wakefield? Roger Wakefield? Sinclair negou, abanando a cabeça firmemente. Não, senhora. O seu marido já fez saber que se alguém com esse nome aparecer, deve ser levado a Fraser's Ridge rapidamente. Se esse tal Wakefield aparecer nas redondezas, saberão tão depressa quanto eu. Brianna suspirou e eu percebi que ela engolia a decepção. Estávamos em meados de outubro e, apesar de ela não ter dito nada, era óbvio que ficava cada dia mais ansiosa. E não era a única. Ela contara-nos o que Roger estava a tentar fazer e a quantidade de desastres que poderiam abater-se sobre ele naquela tentativa bastava para me manter acordada à noite. Sobre o uísque, dizia Sinclair, fazendo com que eu voltasse a prestar-lhe atenção. O uísque? Hodgepyle perguntava sobre Jamie e o uísque? Sinclair anuiu e colocou a braçadeira no chão. Em Cross Creek, ninguém lhe disse nada, claro. Mas quem me contou disse que quem conversou com o homem achou que ele era soldado. Sorriu rapidamente. É difícil disfarçar uma coisa assim. Mas certamente não estava vestido como soldado, não é? Os soldados a pé usavam o cabelo preso num rabo de cavalo firme, envolto com um laço de lã de carneiro com pó de arroz, o que naquele clima rapidamente se transformava em pasta, porque o pó misturava-se com o suor. Ainda assim imaginei que Sinclair se referisse à atitude do homem e não à sua aparência. Não, ele disse ser um comerciante de peles, mas andava todo empertigado. Ouvia-se o couro a ranger quando ele caminhava. Assim disse Gordy McClintock. Provavelmente é um dos homens de Murchison. Vou dizer a Jamie, obrigado. Saí da oficina de tanoeiro com Brianna, a pensar nos problemas que aquele Hodgepyle nos poderia dar. Provavelmente não muitos. Só a distância da civilização e a falta de acesso a Fraser's Ridge era proteção contra a maioria dos invasores, um dos motivos pelos quais Jamie o escolheu. Os vários inconvenientes da distância seriam compensados pelos benefícios no que dizia respeito à guerra. Eu tinha a certeza de que não haveria batalha em Fraser's Ridge e por mais que Murchison guardasse rancor, ou por melhor que fossem os seus espiões, não conseguia imaginar os seus superiores a permitirem que ele guiasse uma expedição armada por mais de 260 quilómetros pelas montanhas, com o único propósito de extirpar uma destilaria ilegal, cujo lucro total era de menos de 380 litros por ano. Lizzie e Ian esperavam por nós no exterior, ocupados a reunir madeira do monte de lixo de Sinclair. O trabalho tanoeiro gerava grandes quantidades de ripas, gravetos e pedaços de madeira e de casca de árvore, e valia a pena o trabalho de os apanhar. Assim, teríamos pedaços de madeira prontos para a lareira em casa. Seria possível que tu e Ian carregassem os barris, querida? Perguntei a Brianna. Quero ver a Lizzie ao sol. Brianna anuiu, ainda um pouco distraída, e foi ajudar Ian a colocar dentro da carroça a meia dúzia de barris que se encontravam no exterior da loja. Eram pequenos, mas pesados. Era a habilidade de fazer estes barris que tinha dado a Ronnie Sinclair a sua terra e a loja. Apesar da sua personalidade nada cativante, nem todos os tanoeiros conheciam o truque de chamuscar o interior de um barril de carvalho para lhe dar uma bela cor ambarina e um sabor defumado forte ao whisky que envelhecia lentamente no seu interior. Vem cá, minha querida, quero ver os teus olhos. Lizzie, obedientemente, abriu muito os olhos e deixou-me puxar-lhe a pálpebra inferior dos olhos para ver a esclerótica branca. A rapariga ainda estava muito magra, mas o tom amarulado da icterícia desaparecia-lhe da pele e os olhos estavam quase brancos outra vez. Passei os dedos gentilmente sob o queixo. As glândulas linfáticas estavam só um bocadinho inchadas. Isso também era bom sinal. Estás a sentir-te bem? Perguntei-lhe. Ela sorriu-me timidamente e anuiu. Era a primeira vez que saía da cabana desde a sua chegada com Ian há 3 semanas. Ainda estava fraca como um bezerro recém-nascido. No entanto, infusões frequentes de cinchona tinham ajudado. Na última semana não teve mais crises de febre e eu tinha esperança de limpar o revestimento do fígado em breve. — Senhora Fraser? — disse ela. E eu sobressaltei-me, surpreendida por a ouvir falar. Ela era tão tímida que raramente conseguia falar diretamente comigo ou com Jamie. Murmurava as coisas de que precisava a Brianna, que me as transmitia. Sim, querida. Eu não pude deixar de ouvir o que o tanoeiro disse a respeito do que o Sr. Fraser disse sobre o namorado da menina Brianna. Eu queria saber. Ela parou de falar, invadida pela timidez, corando levemente. Sim? A senhora acha que ele poderia saber sobre o meu pai? As palavras foram ditas depressa e ela corou ainda mais. Ah, Liz, desculpa. Brianna, depois de terminar de carregar os barris, aproximou-se e abraçou a criada. Eu não me tinha esquecido, mas também não pensei sobre isso. Dá-me um minuto. Vou pedir ao Sr. Sinclair. Com um ruge-ruge de saias, dirigiu-se para o interior da oficina do tanoeiro. O teu pai? Perguntei. Perdeste-te dele? A rapariga anuiu, contraindo os lábios para impedir que tremessem. Partiu como servo, mas não sei para onde. Só sei que deve ter ido para as colónias do Sul. Bem, isso limitava a busca para centenas de milhares de quilómetros, pensei eu. Ainda assim, não faria mal nenhum pedir a Ronnie Sinclair para avisar as pessoas. Jornais e outros impressos informativos eram escassos no Sul. A maioria das notícias ainda eram transmitidas de boca em boca, em lojas e tabernas, ou transmitidas por escravos e servos entre as plantações. Pensar em jornais deu-me uma má sensação. Mesmo assim, 7 anos parecia estar confortavelmente muito distante. E Brianna deveria estar certa. Estivesse a casa fadada a incendiar-se no dia 21 de janeiro ou não, certamente seria possível para nós não estarmos lá nesse dia. Brianna apareceu um tanto corada, subiu para a carroça e pegou nas rédeas, esperando impacientemente por nós. Ian, ao ver-lhe o rosto vermelho, franziu o senho e olhou para a loja do tanoeiro. O que foi, prima? Aquele homem foi desagradável contigo? Ele fletiu as mãos, quase tão grandes como as de Sinclair. Não, disse ela tensa, não disse nada. Estamos prontos para partir? Ian pegou em Lizzie ao colo e colocou-a na cama da carroça. E depois estendeu uma mão e ajudou-me a sentar ao lado de Brianna. Olhou para as rédeas nas mãos da prima. Ele ensinara a guiar as mulas e orgulhou-se muito da habilidade dela. Fica atenta a esse lado, disse-lhe ele. O animal não vai puxar a carga se não lhe tocares de vez em quando com um golpe no flanco. Ele acomodou-se com Lizzie e lá partimos pelo caminho. Eu ouvi-o contar-lhe histórias e as risadinhas que ela dava. Mesmo sendo o filho mais novo da sua família, Ian encantou-se com Lizzie e tratava-a como uma irmã mais nova, brincando com ela e também provocando-a. Olhei para trás, para a oficina do tanoeiro e depois para Brianna. O que é que ele fez? Perguntei baixinho. Nada. Eu interrompi-o. E o seu rosto corou ainda mais. E o que raio estava ele a fazer? Estava a desenhar numa tábua de madeira, disse ela, e mordeu o lado interno da boca. Mulheres nuas. Eu ri-me, chocada e também divertida. Bem, ele não tem mulher e provavelmente nunca terá. As mulheres são muito escassas na colónia, de modo geral, e ainda mais aqui em cima. Acho que não podemos julgá-lo. Senti uma onda repentina de empatia por Ronnie Sinclair. Afinal, ele vivia sozinho há muito tempo. A sua esposa morrera nos dias terríveis após Culloden e ele próprio passara mais de 10 anos na prisão, até ser transportado para as colónias. Se tivera relações aqui, não tinham durado. Ele era um homem solitário. E de repente vi o seu interesse em mexericos e o olhar faminto. Até mesmo o facto de usar Brianna para a sua inspiração artística de um modo diferente. Eu sabia como era sentir-me-nos sozinhos. O embaraço de Brianna desaparecera e ela assobiava baixinho, inclinada casualmente sobre as rédeas. Uma música dos Beatles, pensei eu, apesar de nunca saber de qual grupo popular eram as canções. Um pensamento vão flutuou insinuosamente pela minha mente. Se Roger não viesse, ela não ficaria sozinha por muito tempo, nem aqui, nem quando regressasse ao futuro. Mas isso era ridículo, ele viria. E se não viesse? Um pensamento que eu tinha tentado manter afastado venceu as minhas defesas e escapuliu-se para dentro da minha mente. E se ele tivesse decidido não vir? Eu sabia que eles tinham tido um desentendimento, mas Brianna não tinha contado nada. Teria ele ficado tão furioso que regressaria ao futuro sem ela? Eu achava que esta possibilidade já tinha ocorrido a Brianna. Ela parara de falar muito sobre Roger, mas eu via o brilho de ansiedade nos seus olhos sempre que Clarence berrava para anunciar a chegada de alguém e via-o desaparecer sempre que ela via que um dos colegas de Jamie ou algum dos amigos dos Tuscarora de Ian tinha chegado. Despacha-te, meu Palerma, murmurei baixinho. Brianna percebeu e bateu com as rédeas no flanco esquerdo da mula. Toca a andar, gritou ela. E a carroça avançou depressa em direção à casa. Não chega nem aos calcanhares das bebidas de Leor, disse Jamie, mexendo o guisado improvisado à beira da pequena clareira. Mas produz whisky de alguma espécie. Apesar da sua insegurança, Brianna viu que ele se sentia orgulhoso da destilaria. Ficava a quase 5 quilómetros da cabana, localizada, como ele explicou, perto da casa de Fergus, para que Marsali pudesse ir lá várias vezes ao dia supervisionar a operação. Como pagamento por este serviço, ela e Fergus recebiam uma parte um pouco maior do whisky do que os outros agricultores de Fraser's Ridge, que forneciam a cevada e ajudavam na distribuição da bebida. Não, querido, não comas essa coisa nojenta, disse Marsali firmemente. Segurou o pulso do filho e abriu-lhe os dedos um a um num esforço de libertar o inseto grande que ali se contorcia, pois ele obviamente queria comê-lo, contrariando o que a sua mãe estava a ordenar. Zás! Marsali deixou cair a barata no chão e deu-lhe um piparote. Germaine, um menino forte e rechonchudo, não chorou pela perda, mas olhou por baixo da franja loira com raiva. A barata, sem se abalar com o tratamento hostil, ergueu-se das folhas amassadas e lá se encaminhou com alguma dificuldade. Acho que não lhe faria mal, disse Ian, divertido. Eu já as comi algumas vezes com os índios, mas os gafanhotos são melhores, principalmente os defumados.